Quando chego a fim de falar, ela dorme em frente à TV e se esquece das pragas que ela me jurou. E depois de se benzer, me diz até amanhã e nem percebe mais a solidão. Mas prepara um belo jantar, tira a blusa, me faz um sinal. O vestido azul do noivado está enterrado no baú, e o vento da paixão já vem soprar.